2 horas e 38 minutos e hoje pode ser, pode não, vai ser um dia bastante importante para a usina de Itaipu, tendo em vista que deve superar mais uma vez o recorde mundial de produção de energia elétrica. Essa superação pode acontecer, inclusive, dentro de instantes, agora no período da tarde. E para falar a respeito desses números, de toda essa produção, eu estou na linha neste momento com o Celso Torino, ele que é superintendente de operação lá na Itaipu Binacional. Bom dia, Celso. Bom dia, Guilherme. Prazer falar com você. Como é que está a expectativa aí na Itaipu para a quebra deste recorde mundial? Pois é, estamos aguardando aqui. Eu estou acompanhando aqui numa tela que tem uma contagem regressiva, né? Então, o valor estimado aqui é que daqui a 1 hora e 6 minutos a gente ultrapasse a produção de 2012, que foi de aproximadamente 98,3 milhões de megawatt-hora. A gente deve ultrapassar daqui 1 hora e 5 minutos, né? E agora são 2h39, portanto, lá por 13h44, 13h45, já teremos este recorde superado? É isso mesmo. Esta é a expectativa, né, de que ultrapassemos esse valor daqui a mais ou menos 1 hora e cheguemos ao final do ano, que seria amanhã, às 24 horas, com uma produção aproximadamente de 98,5 milhões de megawatt-hora, né? Quais são as explicações que podemos dar a respeito desse aumento de produtividade na usina de Itaipu? Porque estamos agora com 20 turbinas, a usina tem 20 turbinas à sua disposição, mas nem todas elas podem funcionar ao mesmo tempo. Como é que se pode explicar até esse aumento registrado ano a ano em Itaipu? É isso mesmo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a média, tirando esse biênio 2012-2013, pegar a média dos últimos 5 ou 10 anos da nossa produção, ela era em torno de 91 milhões de megawatt-hora por ano, né? Os últimos 2 anos, né, independente do pequeno valor que vá dar de hoje para amanhã, é em torno de 98 milhões, ou seja, é um salto de 7 milhões de megawatt-hora. Só para ter uma ideia o que isso significa, esse incremento, né, dá para abastecer o ano inteiro a metade da cidade do Rio de Janeiro, né? Então foi um salto realmente expressivo. Tem uma série de razões que se somam, tá? Não teve nenhum investimento específico, né, na usina, mas houve uma série de melhoria de processos, né? Teve uma melhoria no programa de manutenções preventivas na usina, teve uma melhoria na coordenação do uso, né, dos recursos nossos aqui junto com o Operador Nacional do Sistema, junto com a ANDI, que é o Operador Nacional do Sistema do lado paraguaio, né, uma série de melhorias que se somaram, uma linha da Copel importante que entrou em operação, uma linha entre Foz e Cascavel de 500 kV, mais uma linha que entrou em operação entre a usina e Assunção, uma linha em 500 kV do lado paraguaio. Então, uma série de melhorias específicas que se somaram e nos permitiram a essa elevação, né, de performance da Itaipu nos últimos 2 anos, não só esse ano, mas como também o ano passado, né? Agora, na comparação com a usina de Três Gargantas lá na China, porque é uma usina que foi construída para ser a maior do mundo e não consegue obter toda essa produção de energia que Itaipu consegue fazer ano após ano. Quais são os principais diferenciais? É a questão do rio que faz toda a diferença? Qual que é o principal fator a favor de Itaipu para que Itaipu continue sendo recordista mundial em produção? Isso é uma coisa muito interessante, essa pergunta, né? Porque às vezes se leva a crer que quanto mais equipamento instalado tem na usina, automaticamente responde à quantidade de energia que ela vai produzir. E não é necessariamente isso. Óbvio que ter maior quantidade de equipamento facilita a produção, mas não é determinante, né? Tem uma soma de vários fatores. Uma delas que é importante aqui na Itaipu, né, é justamente a questão de ter a água que chega na usina bem regularizada, e aí os reservatórios que você tem num determinado rio é importante para que a gente tenha esse comportamento assim, mais permanente da produtividade da usina, né? Então isso faz diferença a favor da Itaipu. Não é só isso, tem vários outros fatores, mas pesam a favor, ao ponto de Três Gargantas ter, em termos de equipamento instalado, quase que o dobro que a Itaipu, né? Itaipu tem 14 mil de equipamento instalado, 14 mil megawatts, e Três Gargantas tem 22.500, né? Megawatts, né? Quase que o dobro, e não tem conseguido produzir mais energia que a gente. O ano passado eles se aproximaram bastante, a gente produziu mais que Três Gargantas, o ano passado, somente 15 horas de produção à frente deles. Mas esse ano não, esse ano a gente tem acompanhado, a Itaipu está com uma produção praticamente 10% acima de Três Gargantas, isso dá quase 10 milhões de megawatt-hora, é uma diferença bastante significativa, favorável à Itaipu. Nós veiculamos agora há pouco aqui, inclusive nas ondas da CBN Foz, informações a respeito da estiagem que atinge a bacia do Rio Paraná, provocando inclusive o rebaixamento no nível do Lago de Itaipu. Isso tem de alguma maneira afetado a produção de energia na hidrelétrica? É até prejudicial, né? Nós produziríamos mais se não houvesse esse uso do reservatório, né? Produziríamos até mais. Essa questão do uso do reservatório não é uma questão localizada na Itaipu, né? Não tem uma relação, às vezes me perguntam, tem uma relação direta com o recorde? Não tem. Ah, isso é uma questão nacional, né? O que acontece, se a gente olhar, praticamente todos os reservatórios do país estão sendo bastante utilizados, né? Nessa virada do período seco para o período úmido, que a gente já entrou no período úmido do país, né? Principalmente onde está o maior reservatório, que é na região sudeste, mas os reservatórios foram bem utilizados, né? E com isso eles tiveram um depressionamento no seu nível, né, em todo o país, né? Isso não ocorreu só aqui, nem só na região sudeste. O Nordeste, a região Nordeste do Brasil, mais precisamente, tem precisado da ajuda dos demais reservatórios, né, que tem uma seca bastante considerável que a gente passou esse ano no Nordeste. Mas, graças a Deus, a gente tem visto aí que as chuvas estão acontecendo, né? O período úmido já entrou, né, em alguns lugares até com excesso, né, mas temos tido bastante chuvas aí em regiões importantes para o reservatório do país, que é na região sudeste, essa região de Minas Gerais, Espírito Santo, mesmo a região Brasília, né, Goiás, São Paulo, são regiões que têm reservatórios importantes do país, e agora começa naturalmente o processo de recuperação, como ocorre em todos os anos, né. Então agora, daqui para frente, a tendência é que os reservatórios do país comecem a voltar à normalidade, assim como, dentre eles, o reservatório da Itaipu Binacional. Para que se possa entender o que esses números de Itaipu significam neste ano, atualmente, Itaipu ela é responsável por cerca de 1/5 da energia consumida aqui no Brasil. Esse total de energia gerado agora neste ano de 2013, qual que é a relação? O fornecimento dessa energia seria suficiente para abastecer o que atualmente naqueles comparativos que a usina costuma fazer? Ok. Como o Brasil está crescendo, né? A gente não tem o dado do crescimento de energia elétrica desse ano ainda, apurado, né? Mas só para você ter uma ideia, de 2012 para 2013 teve um crescimento de 3,3%, né? A gente acredita que esse ano até vai ser algo talvez parecido. Então, como todo ano você tem um incremento de consumo, né, o percentual relativo da Itaipu, obviamente, não cresce, né? Então, a gente espera que a gente responda por aproximadamente 17% do mercado brasileiro esse ano e 75% do mercado paraguaio, tá? E esses 98,5 milhões de megawatt-hora, para dar uma visão do que significa isso, se fosse para atender, né, por exemplo, o Brasil, né, sozinha, Itaipu sozinha, ela atenderia o Brasil por 79 dias. Se fosse para atender a cidade de São Paulo sozinha, ela atenderia por 3 anos e 3 meses. Né? E por aí vai até o ponto de, se fosse para atender o planeta, somente com a produção anual da Itaipu deste ano, ela conseguiria ainda atender o planeta por 2 dias, né? Para dar uma visão aí do que significa esses 98,5 milhões de megawatt-hora, né? E agora, faltando menos de uma hora para que o recorde seja superado, haverá alguma programação especial, inclusive, para celebrar essa data, Celso? Pois é, a gente tem dado informações tal, e as informações que eu tenho do nosso pessoal agora do circuito turístico é que hoje à noite tem um show de iluminação monumental na usina, uma iluminação extra, né, com o intuito, obviamente, de celebrar esse momento importante para Itaipu e para o Brasil e para o Paraguai, obviamente, né? Celso Torino, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN Foz e parabéns a toda a equipe técnica de Itaipu por mais esta produção recordista mundialmente. Muito obrigado, é uma satisfação.